você, se só eu te vejo assim, se gosto de quem gosta de mim. Eu tento, quando tento, não pensar em fazer algo pra esquecer esse seu jeito lindo de ser. Me devora, me consome. Quando some, eu fico louco a procurar. Vou na sombra, mergulho na escuridão. E sem aviso, você volta pra me iluminar. Pois só você que tem esse poder. Só você faz meu dia amanhecer. Só você faz minha estrela brilhar no céu. Vem, acorda minha alma, me acalma. Só eu que penso assim, se gosto de quem gosta de mim. Tento, quando tento, não pensar em fazer algo pra esquecer esse seu jeito lindo de ser. Me demora, me consome. Quando some, eu fico louco a procurar. Vou na sombra, mergulho na escuridão. E sem aviso, você volta pra me iluminar. Pois só você que tem esse poder. Só você faz meu dia amanhecer. Obrigado.